5 da Gol, Solos 40, libera direita, São Salvador 1211, bom dia. Direita, 211, obrigado, bom dia. Eu sigo 975, curva direita pro 080 para interceptar a magnética 1-0-1 do Rádio Farol Cibra, está autorizada a aproximação, aguarde transferência. Estou em Salvador, muito bom dia, Azul 4234, postada no 0. Azul 4234, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolar, questão no 0, né? 090 graus, 11 nós. Ali decola, 4234. Meu Mike, acho que é Bravo, Salvador. Já atingiu a ilha de Taparica? Tem antifrequência livre, quando mais próximo vai chamar Ilhéuzinho 1201. Ajuste agora, 1025 e desça para 8000. Foi para o Serra Vitor 367 para aproximação, Renato. Uma fila de cabo de 15 para 8000 e R9 da pista 10, continuando da presente escola proa. Vamos para o Serra Vitor 367. Desça sem restrições para 5000 com 1015. 5975 da magnética 101 em aproximação para pouso, cheque o trem, chame torre 11895, Rio 5975. Chama a torre. Frequência da torre 11895, Rio 5975. Controle Salvador 1208, bom voo. 608, boa. Do 4981 na vertical de Alagoinhas, desça para 4000 sem restrições. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4234 decolou, cruza 1500 pés na matéria da reta. Do 4234 é o controle, está em contato radar, suba sem restrições após 2000, já. Após 2000, já, sem restrições, Azul 4234. ciclo 975, bom dia. Pouso autorizado para 1-0, ingresso no 0-0 graus, 11 nós. P2223, voe direto conquista. Direto conquista 2223. O 2199, voe para o Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, vou deixar na sala. Voo no 092, controle, ajuste no 095 e desça para 6.000. 095, 6.000, pode voar mais? Ainda não. Voo no 649, após a aeronave que está na curtíssima, autorizado a alinhar e manter. Serra Lima, diversional, chama para o táxi. Voo no 649, ali mantém pistão no zero. Aqui, aí, 4981, está autorizado a RNAVE a partir do Serra Vivo 367. Voo 1092, está autorizado voar para o Serra Vitor 368. Número 4, por favor. Ah, vai precisar de uma atrás de área aqui, para evitar um cúmulo à esquerda, já que acabou. Positivo, está autorizado desvio. 783, após a rolagem do Boeing da Gol à sua frente, autorizado a alinhar e manter. Pode jogar a linha, mantendo 783. Voo no 649, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 00 graus e no 09. Salvador, ajuste no 0 no 5, desça para 7.000. Gente. Parido 2223, chame Recife 1260. 2260, 4234, Recife autoriza Romeu Fox 08, chame 12685. Romeu 1.5, 2685, Azul 4234, obrigado, bom dia. Tá voando pro Serra Vita 368? Vamos fazendo um pequeno desvio aqui, então, como já tá voando 368. Entendi. Ser 9 decola ao 50, chama o controle Salvador 1 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, até bom. Autorizado até o... a Papá, chave na Papá para ingresso. Senhor Salvador, gol 1649, curvando à direita. 1649, controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Tente, vou no... me encontrar. Terra Lima autorizado alinhar e manter pistão 17. Azul 273 autorizado decolagem pistão 1 0, vento 090 graus 9 nós. Autorizado decolagem, Azul 273. Azul 9270, vou para o Serra Vitor 368. Gol 2199, desça para 4000, está autorizada a aproximação a Rinaldi. 4000, autorizada a Rinaldi, gol 2199. Azul 2783, decola 53, controle de Salvador 1208, bom voo. Obrigado, senhora, pelo serviço, 1208, controle de Salvador 273. Controle Salvador, cordial, bom dia, Azul 2783, decolado da perfil da Arborum. Azul 2783, controle, qual a razão de subida que vai empregar até o nível 50? 1.300 pés, senhor, Azul 2783. Está em contato, radar, suba sem restrições, Azul 2783. Sem restrições, 2783. O 1092, desça para... Bom, copiou do Diogo 092. Gol 1092, desça para 5000. 4981 em aproximação, reduz a checa 3 em torre 1895. 45, bom dia. Sim. Doutor, pode confirmar um prato à nossa esquerda, uma milha e meia? Quem é que está solicitando? O 1092. Sim, 1092. Qual é a sua solicitação? Tivemos um aviso de tráfego aqui à nossa esquerda, uma milha e meia. Ok, o tráfego à frente é a aeronave da Gol 2199, afastado 12 milhas. Faça o reporte, pois nesse radar não tem nenhum tráfego mais próximo da sua aeronave e 5 milhas. ou melhor, só temos tráfego além de 5.000. Ah, então tá bom, porque a gente teve um aviso de tráfego aqui. Positivo, por gentileza, faça o reporte, pode ser falha do seu equipamento. É, deve ser falha do equipamento. Positivo. E já que existe a falha do equipamento, vamos fazer alguns cheques. À sua frente tem o Gol 2199 passando 5.300, está afastado 12 milhas. Sua tênis de queda? Negativo. Quanto que ele está passando? 5.300 em descida. Ah, é por causa da diferença de altitude a gente não consegue pegar. Positivo. E a sua retaguarda tem uma aeronave da Azul, mais precisamente o Gol 9270, afastado 10 milhas, passando 1.400 em descida. Ah, também não temos, mas tudo bem. Positivo. Ao sul de Salvador, tem uma aeronave da Azul passando o 050, um ATR-72. Ele está na saída A. Sim. 981, que está chamando a torre? Afirmativo. Passando 372, estabilizado na sua escuta. Azul 4981, muito bom dia. Informa o tráfego. Um King Air decolando neste momento, cabeceira auxiliar, efetuando a saída e não interfere com a sua aproximação. A partir deste momento, tem pouso autorizado, vento 090 graus, 13 nós, ajuste altímetro no 095. Azul 4981. Ativo autorizado, pouso azul 4981. Pelo Sierra Lima, decola o 57, controle Salvador 1208, seu voo. 728, pelo Sierra Lima. 1251. 5251, Gol, 649, obrigado a você. Controle, Papa Romeo aqui no Sierra Lima, perfil Coral, uma centena. Papa Romeo aqui no Sierra Lima, o controle está em contato, radar suba sem restrições. Sem restrições aqui no Sierra Lima. Controle Salvador, Azul 2783, condição atenção para o nível 1180, senhor. Sub mantém 180, Azul 2783. 180, 2783. Azul 9270, 5.000. 2970, velocidade. 270. Não entendi? 150 mais. Azul 9270, reduza para 210, desça para 4.000, está autorizado RNAV como número 3. Seguindo a aeronave da Gol, à sua frente 9 milhas, mais precisamente o voo 1092. Azul 1290 menor, quantifera 10. Gol 2069. Gol 2069, teria condições de agilizar as manobras para a decolagem assim que autorizado pela torre? Afirma. Ali mantém agilizando as manobras do Gol 2069. Ali mantém, Gol 2069. Manobra azul, aqui do Sierra Lima. Ok, eu anotei. Gol 2199, Serra Vitor 366, aproximação, reduz a cheque trem, torre 1-1895. Obrigado, bom dia. Boa. Gol 981, solo 59, libera direita, solo Salvador 211. Direita, solo Salvador 211, azul 4912. Temos o tráfego no T-Cast, João. Muito grato pela atenção. Os 273 permanecem na sua escuta. Positivo. Subindo sem restrições para o nível 180. Sem restrições, 180, 273. Hoje em Gol 20, né? Gol 2199 está na escuta da torre. Muito bom dia. Continue a aproximação aguardando a autorização de pouso. E falta o tráfego da companhia iniciando a rolagem nesse momento. Foco o tráfego 273. 1092, aproxima-se do Sierra Vitor 366, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame torre 1895. 295-092. 08? 08, boa. Com 2199, pouso autorizado, vento 100 graus, 129. Lever pouso 2199, vai, sai, Drago. 3304, este é o controle de Salvador. Ajuste no 095, desça para 8000 e Ruib Sierra Vitor 367. Aproximação, Renato. Azul 9270, aproxima-se do Sierra Vitor 366, reduza para aproximação, efetue cheque pré-pouso, chame torre 11895. Gente, torre 75, confirma. Azul 9270, aproxima-se do Sierra Vitor 366, reduza para velocidade B, aproximação, efetue cheque pré-pouso, chame torre 11895. Reduzindo 285, agora azul 4270. Motor em Salvador, azul 2783. Chega. Quando possível, se eu puder lá para o centro Recife, boa direta à conquista. Olha, capitão, desde a sua decolagem nós já questionamos o melhor dos melhores centros de controle do Nordeste para a possibilidade de seu voo direto. Fomos surpreendidos com a informação de que Vossa Senhoria deveria manter a saída. Entendemos perfeitamente a facilidade pelo Centro Recife transformante secundário, mas agradecemos a colaboração do amigo. A bem da verdade, este órgão de controle procura encurtar ao máximo as trajetórias dentro da área terminal, mas quando as aeronaves estão saindo, a gente depende do melhor dos melhores centros de controle do Nordeste, no caso o Centro Recife. E aí, se negar, infelizmente, os senhores terão que cumprir a saída. Valeu, eu estava na luta, prodi alerta da presença, graças. São 3304, aproxima-se de Alagoinhas, indecida, sem restrições, até 5000. 2069, está autorizado voar direto a Buco. Direto a Buco, o 2069. Obrigado. Azul 2783, chame Recife, frequência 1260 e boa viagem. 1260, estou com Recife. agradece muitíssimo a cortesia que teve pro colega. Um bom dia, até o retorno. Até. Gol 2069, chame Recife, frequência 12685. Recife 1285, gol 2069, bom dia. Boa. Azul 9270 0090 graus, 129, continua a aproximação, tráfego já. Vamos liberar a pista, pista livre, vento 90 graus, 129, 1015, notinho, pouso autorizado. 15, livre pouso azul 9270. Visual e corre passando 5 mil, ajuste mic. Então, 3304, desça para 4 mil, está autorizado a aproximação à Rinaga, partir do Serra Vitor 367. 4 mil. Azul 9270, no sol 09, direito 121, decimal 1. Palme, é o Mike, Mike Vitor, controle está ciente, ajuste 1095, desça para 8000 e após o desvio, voe para Sierra Vitor 368. Ciente, frequência livre. Passando Fox Kilo Kilo é o controle, ajuste agora no 095, desça para 9000, desvios autorizados, após o Serra Vitor 368. Ok, desvios à direita autorizados, desce para 8000, confirme. Desça para 9000. Para 9000, confirme, eu passando Fox Kilo Kilo, muito obrigado. Mike, Mike Vitor, desça para 4000. A 3304 em aproximação, checa o trem, chame torre, 11895. Chama a torre, então, 3304, espera que é bom. É. Salvador, bom dia, dando 3304, final da 10. Tá 3304, bom dia, tráfego avistado, cheque trem, pista 10, pouso autorizado, 90 graus, acima do zero. Livre pouso 90, Santo 3304. Gente, livre. Velocidade Mari para o Fox Kilo Kilo? O Fox Kilo Kilo foi para o Serra Vitor 368 após o desvio. A velocidade 250 nós, número 2 para pouso. 250 nós, já livre dos desvios, descendo para o 090, repito para 250 nós, é o Fox Kilo Kilo. Positivo, altitude 9000 ajustado. Altitude 9000 ajustado, Fox Kilo Kilo. Foi para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação a RNAV. Desce para 2.5, 2.5, 3.66, agradeço. Tango Fox, Kilo Kilo desça, para 4 mil. Para 4 mil, Fox, Kilo Kilo. Mike, Vitor, velocidade. 40, Comandante, mantenha a velocidade e aguarde para reduzir. Fox Kilo Kilo 10.000, descendo para 4.000 na proa do 368, como número 2. Positivo. Não, negativo. Autorizado a aproximação à RINAVE a partir do Serra Vida 366. Dia azul 4, pois não, 2796, pode estar no 0 próximo. 2796, Belém, Matei, pistola dela. Ali, Matei, 04, 2796. Nós está autorizado a aproximação à RINAVE como número 2. Cliente, servidor para 2109, autorizado como número 2, aproximação à RINAVE, pista 10, Fox Kilo Romeu, Mike Vitor, aproxima-se do Serra Vitor 366, inicie redução para velocidade de aproximação, efetue o cheque pré-pouso, chame a torre 11895, caminho. Salvador, muito bom dia. Azul 2796, decolou na cone, passando agora 1.100 pés. Azul 2796, o controle está em contato com o radar, prossiga como autorizado. Prossegue como autorizado, 2796. Papo Romeu, Mike Vitor, reporte para o cancelamento. Está presente, já está em condições visuais. Teria que efetuar uma base curta, controle sequencial Citation 10, exatamente a 5 milhas. Caso alongue um pouco a base, efetuaria um pouso simultâneo com tráfego na pista 10, ok? Então, plano cancelado aos 28, circuito direito no 7, chame de base para sinal baixar travada. Chamará final baixar travada, Mike. Aguarde transferência de comunicações. Aguarda, Fox Kilo. Efetuando um pequeno desvio à direita da rota para o 2. confirmando, 055, por aproximadamente 10 milhas, azul, confirmando, 5 milhas, 2796. Sim. Passando o Fox, Kilo Kilo, aproxima-se do Sierra Vitor 366, aproximação, reduz a checa-trem, chame torre, 11895. Reduz, checa-trem, chama torre, 1895, Fox, Kilo Kilo, até mais. É. Oh, muito bom dia, é o Papatango, Fox, Kilo Kilo, 366, bala. Gente, Fox, Kilo Kilo, tô com o Citation 10 de base para a final pista 17. Já na base no momento. Continua a aproximação, pistão 0, reporte o CAG 372, baixar travado. Já está baixado e travado, reporte o 372, Fox, Kilo Kilo. Quando a base da 17, o Mike. Gente, Mike Victor, traço avistado, cheque 100 de pouso, vento 090 graus com 13, 13, nós, pistão 7, pouso autorizado. Pouso autorizado, baixar travada, Mike. Causa o pouso, era está? Afirmo. Tango Fox, Kilo Kilo, check trend pouso, pista 10, vento 090 graus 129, pista 10, pouso autorizado. 90 com 12, trem baixo travado, Fox, Kilo Kilo, já visto. Rapaz, Romeu, Mike Vitor, no solo 32, autorizado backtrack, táxi autorizado até a Aerostar, estacionar a frequência livre, mantém essa frequência até o corte. Azul 2796, voando na proa 029, para interceptar a radial 056. Gente. Papa, Tango, Fox, Kilo, Kilo, Solo 3-4, confirme o local de estacionamento. Claro, Fox, Kilo, Kilo. Aéreo Star, afirmativo. Gente, Aéreo Star, então sintoniza agora a frequência do solo em 1-2-1, décima 1, será orientada até o H da Aéreo Star. 2-1-1, chama solo, obrigado, bom dia, Fox, Kilo, Kilo. Bom dia. Bom dia, autorizado ali a área Clapton 0, 1900 graus, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, controle só. Gente, suba para o 090, transponder 2222. Cinco, nove, sete, cinco, decolado aos 38, controle 1-2-0, décima 8, boa noite. 1-2-0-8, grato, bom dia para todos, bom final de semana. E Salvador, bom dia, Rio 5975, decolou, na sua escuta, cruza 1300. Rio 5975 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Gente, quando possível, a pouco. Anotei a sua solicitação. Tem que pagar alguma taxa? É um negativo. Obrigado. Apoio meu aqui no Serra Lima, sua identificação. Okay. Informei o Kilo Serra Lima, contato radar estabelecido no azimuth 240 60 milhas, chegada máxima. Gol 1160, desça para o nível 100, voe para o Serra Vitor 368 para aproximação em nave. Passou direto para o 368, então, e o 5975? Na sua escuta. A solicitação foi encaminhada ao Centro de Controle Recife, o mesmo nos informou que deverá manter a saída. Sim, a gente vai manter a bom. O Rio 5975, grato.